quando ouço a tua voz, Senhor, teus mandamentos guardarei. Sobre todas as nações, com amor, a tua bênção eu viverei. Bendito na cidade, no campo a flor, o fruto da terra, a vida em teu amor. Bendito, bendito, bendito Senhor. Teus inimigos ao teu pé vão cair, por sete caminhos fugirão. Eu sou teu povo, vou me unir. Tua graça em adoração, o céu se abrirá, a chuva virá, todo o meu ser em ti se alegrará. Bendito, bendito, bendito Senhor. Não me desviarei, não olharei pra trás. Teu amor me guia, eu sou teu sempre mais. Com alegria e bondade eu vou te servir. Na abundância de bênçãos eu quero fluir. Bendito seja, Senhor, teu nome é o meu louvor. Em cada passo, em cada andar, na tua luz eu quero estar. Tu és meu Deus, meu Salvador. Em ti confio, em ti eu sou. Bendito, bendito, bendito Senhor. Essas letras são inspiradas em Deuteronômio 28, que fala sobre as bênçãos da obediência a Deus e a importância de viver em sua vontade. A música captura a essência de adoração e entrega, refletindo um coração que anseia pela presença do Senhor. Bendito seja, Senhor, teu nome é o meu, em cada passo, em cada andar, na tua luz eu quero estar.